Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Welcome everybody to Flash Listening Point. É a sexta edição do nosso programa, chegando todo mundo que teve que ouvir TT Espíndola cantando na nossa orelha. Tá na hora da gente limpar um pouco o nosso sistema auditivo com o Flash Listening Point. Eu vi o que teve de melhor nos anos 70, 80 e 90 lá no listeningpoint.sites.uol.com.br. Você pode se purificar por completo, porque lá tem todos os programas que a gente já divulgou, estão disponíveis lá para download na nossa página. Hoje, um programa um pouquinho mais flashback mesmo. Vamos lá, pro final dos anos 70, comecinho dos anos 80, vamos tocar Frank Goes to Hollywood, vamos tocar Depeche Mode, vamos tocar até Roxette. E vamos começar com Eurythmics, That Must Be an Angel. Thank you.

Thank you. acabou a sexta edição do Flash Listening Point sem um pio meu. Tô deixando os programas rolarem por inteiro, sem falar nada, para vocês curtirem as músicas em 100%. Nós fechamos o programa hoje com Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You. Antes teve Abacadabra, Dancing Queen, Roxette, How Do You Do. Rolou também Frank Goes to Hollywood, Relax, Depeche Mode, uma versão mais pesada de Enjoy the Silence. E abrimos hoje com Eurythmics, There Must Be an Angel. Está chegando a edição especial de 6 meses de Listening Point. Todos os programas em edições especiais. Nas próximas edições, na edição de número 7, nós vamos divulgar o que vai ter de especial em cada um dos programas. Mas preparem-se, vai estar tudo lá no listeningpoint.sites.uol.com.br. Lembrem-se de mandar sempre os e-mails dizendo o que vocês acharam do programa, pedindo música, que a gente toca. Obrigado pela audiência de todo mundo. Chegamos a 50 downloads pro programa. Um abraço, até mais. I'm your DJ.